O tema da conversa de hoje é sobre frustração como aprimoramento da alma, né? Quando surgiu esse tema, eu assisti uma live com Ana Paula Padrão, ela é repórter e participou do Masterchef, é um programa grande, e perguntaram para ela como ela lida com as decepções, as frustrações. E ela respondeu que, primeiro, ela não projeta as expectativas em uma só coisa, um viés bem prático, mas acho que se aplica aqui também. Que ela tem a sustentação da vida dela, um equilíbrio entre família, a profissão, a espiritualidade, e cada um de nós precisa pensar, refletir sobre qual que é o pilar que me mantém de pé. Para mim, a espiritualidade é algo que eu preciso cultivar. Para outras pessoas, talvez não seja tanto, né? Consegue manter uma linha de conduta ética sem precisar frequentar algum local de espiritualidade, dependente do nome também. Outras pessoas vivem para o trabalho. Aquele dedicado à profissão joga todas as fichas ali. Outras mães para o filho, para o marido, para a família. Enfim, é legal a gente ter vários pilares, vários pontos e manter eles em equilíbrio para a gente se manter de pé. Se algo faltar nesses pilares, e a vida é isso aí, é de provas e expiações, né? Tu vai se sustentar no outro pilar, né? Não vai deixar a peteca cair. Então, quando tu mantém tudo em harmonia, segundo ela, Ana Paula Padrão, teve uma fala muito boa, eu gostei muito, por isso eu trouxe para compartilhar com vocês. Mas estudando depois sobre espiritismo e todo o nosso sentido de evolução, né? A frustração é quando a gente projeta algo, tem uma expectativa de algo, né? Intenciona, idealiza e não dá, é frustrado. Então, tu pensou em comprar aquele carro e não deu. Pensou em manter aquele relacionamento até o final da vida e lá pelas tantas não fazia mais sentido vocês ficarem juntos porque o crescimento passou. Então, é esperar algo e no meio do caminho aquilo. Então, como tornar esses limões todos numa limonada? Como extrair da dor o aprendizado, o crescimento? E que nenhuma dor ou frustração nos impeça de sonhar também ou de almejar coisas melhores. Porque às vezes a gente escuta assim, não, é melhor eu nem esperar isso, né? Nem imaginar que vai dar certo, porque depois eu não vou me frustrar. Eu acho legal que a gente sonhe, espere algo melhor. Mas cientes de que há algo muito maior do que as nossas intenções. A nossa rasa compreensão não nos permite ainda entender a sabedoria da vida. Na nossa intenção de melhorar ou de querer almejar algo, tem um mecanismo maior. Eu escutei também o Cortella, que trouxe dois ditados. Primeiro, se não for por você, quem será? Se você não quiser o melhor, não fazer melhor em todos os aspectos, tá? Melhor profissional, melhor pessoa, melhor mãe, melhor pai, melhor irmão, melhor amigo. Melhorar, né? Querer mais. Se não projetar essas expectativas para um crescimento e não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Nós precisamos melhorar. Agora, se nós só queremos o nosso melhor, quem seremos nós? Se não fizermos por nós, ninguém fará. Mas se só fizermos por nós, quem nós seremos? Vaidade, ego, orgulho, é só para mim? Né? Não é esse o sentido da vida. Eu peguei esse livro aqui na biblioteca e ele trouxe bem esse pensamento, então vou compartilhar a leitura com vocês. É realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros, que caracteriza o estado de egoísmo. Um conjunto de enormes ilusões que nos tira do senso da realidade e da compreensão mais acurada de tudo e todos. Não devo ser contrariado. Preciso controlar os outros. Sou dono da verdade. Nunca poderia ter acontecido comigo. São atitudes ilusórias, herdadas por crenças antigas. Filhas do ego, da vaidade. E aí ele traz duas páginas bem, bem legais. Ele traz aqui o raciocínio e foi bem legal, porque essa semana eu fiz o Evangelho em casa, né, no lar. O Evangelho no lar é um momento que tu dedica na semana para sentar com a tua família, trazer isso que a gente tem aqui no Divina Luz para dentro dos nossos lares. Não precisa muito, são alguns minutos com silêncio, com um livro ou Evangelho, que é a evangelioterapia, né, tem na biblioteca, e abrir uma mensagem aleatória. E nessa mensagem que eu li essa semana e fecha com esse texto aqui, fala sobre o querer o melhor, que é o que nós estávamos falando, o colocar a sabedoria do universo, da vida, em ação, não se frustrar, ou se houver alguma frustração, tirar um aprendizado disso. O que eu estou aprendendo? Será que aquele meu intento era para uma vaidade, um ego? Será que ele traria benefícios às outras pessoas? Será que eu estou querendo controlar tudo? Será que nada pode acontecer comigo? Porque, né? Eu sou uma boazinha. O Evangelho trazia que nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui mesmo para isso. Para nos colocar à prova, nos desafiar com os familiares que podem ser as nossas piores desavenças. E o perdão, e o amor, e a compreensão. E na frustração, entender que a gente precisa crescer com isso. Mar manso não faz bom marinheiro. É nesse andar, é nessa engrenagem, nesse desafio que a gente vai crescer. E ele trouxe que esse plano é de provas e expiações. Existem muitos espíritos evoluídos encarnando na Terra, porque em outros planos, em outros mundos, não tiveram a evolução acompanhada naquele mundo. Então, repetiram de ano e estão aqui na Terra. E outros espíritos aqui da Terra, que foram aprimorando a sua evolução, né? Foram construindo, se relacionam, trocam experiências. Então, aquele que ainda não está tão maduro em convivência com aquele que experimentou muito, ele cresce. E aquele que já experimentou de tudo, que já tem uma compreensão maior, aprimora a sua paciência e seu amor para trazer aquele pequeno. Então, há uma troca na humanidade de estágios diferentes de evolução, mas para o crescimento total. E naquele capítulo ele trazia que os espíritos mais evoluídos, ou que já experienciaram mais coisas, que vieram de outros planetas mais evoluídos, eu vou usar a palavra, mas, né, diferentes, com mais experiências, eles tinham frustração maior, porque já tinham experimentado outras e tiveram que... Enquanto que aquele que está ainda crescendo, construindo, ele não vivenciou todas as amplitudes. Então, ele não se frustra tanto, ele só compreende. Olha que humildade, né? Em linhas bem, bem rasas, bem resumidas. O texto do Evangelho trazia essa transição dos espíritos, com palavras até mais... Mas o resumo, o suco desse texto seria isso, né? Mas é isso, essa troca de experiência e essa predisposição de crescer, de aprender com a dor, com a frustração, colocando algo maior, que agora a gente pode não compreender essa situação, essa perda, né? A gente tem muitos lutos aí que demora, é um processo, né? Mesmo que a gente estude sobre a reencarnação, sobre o espírito, quando falece alguém próximo e a gente experimenta o luto, é algo que, né, tu projetou uma expectativa naquilo, né, na pessoa ou na convivência. Assim é no emprego, assim é na família, em todos os setores. Mas qualquer que seja a expectativa que não foi atingida, tire disso uma lição. Pode ser a paciência, pode ser a empatia, para depois passar pelo desemprego e poder auxiliar alguém que está desempregado. Eu já passei por isso. Uma doença, tem mais empatia quem passa por aquela cena, né? Quem teve um câncer, alguma situação na família, alguma doença forte, e quando vê alguém próximo passar aquela cena, há uma solidariedade, há uma vivência daquilo. Então, que toda a frustração que a gente passar, que incomoda, aquela dor, seja transformada, seja depurada, para que a gente carregue algum aprendizado, que possa levar algum consolo para um irmão, e também ver tudo o que já foi superado nessa caminhada. Porque às vezes a depressão, a frustração ou a queda te levam a não querer mais e olhar só ao erro. Então, com certeza, de uma cena ruim, já tiveram tantas outras boas que tu conseguiu superar. Então, que a gente consiga olhar para a nossa jornada e ver quanta superação teve e passar mais essa que pode estar ocorrendo agora. Foram essas as falas que eu tive nas leituras e na compreensão. Espero que algo daqui a gente coloque em prática nessa semana, ou enfim, na vida, né?